Jesus voltará. Sei que este dia de glória virá, todo olho verá. Eu digo aleluia. Jesus virá, eu digo aleluia.